Aqui, ó. Tá bom, então. É isso aí, mais uma vez gravando os comentários, feedback da galera. E dessa vez eu não vim sozinha, não. Estou com pessoas diferentes, os amigos do PodTrash. Estou aqui com o Bruno Gunter. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, muito horror no coração de todos. Muito horror. E também com o irmão dele, o Douglas. Medo! Vamos feedbackar! Que escolheu a música que está tocando para vocês? Que música é essa, Douglas? Sim, estamos com pedaços da vida gravados para a internet para sempre. Então, Slice of Life, Bauhaus. Sensacional. É isso aí. Continuando aqui, né? Nós vamos primeiro dar alguns avisos, né? Antes de falar que sobre um ou outro comentário que nós escolhemos. Aqui tem vários comentários. Você ouvinte, você não fique chateado sob nenhuma hipótese, né? Porque como o tempo é curto, né? Não dá para a gente falar todos os comentários. Mas nós escolhemos alguns aqui representando, né? Mas bora lá para os recados, né? Sim. É só um pedacinho, Angélica. É um pedacinho, né? Pedacinho. Um pedacinho Serial dos killer. comentários. É. Como que nem o serial killer, né? Pedacinho por Isso. pedacinho, né? É isso. Então a gente vai falar primeiramente aqui. Eu vou avisar aqui que quem ganhou o livro, né? Polaroids do Tarkovsky, que a gente está fazendo essa promoção junto com o pessoal do Vulgo Cult, cara. Acesse lá o vulgocult.com.br, né? Nosso amigo Thiago e toda a galera. A vencedora foi a Ana Paula de Brasília e o livro já foi enviado, tá? Inclusive, Ana, quando você escutar esse áudio aqui, você manda pra gente uma fotinha, né, Bruna? É legal, né? Colocar um post quando a pessoa recebe o livro, né? Isso. Só que o Douglas aqui não pede foto de ninguém de biquíni, não, por favor, tá? Não faça essa vergonha. Então usa a roupa, mas põe o biquíni por cima. Douglas, você acabou de resolver o problema da foto. Acho que se elas mandarem com roupa por cima, por baixo, olha lá, que beleza, não tem problema. Muita gente vai achar. Até homem. E aí você coloca o polegar para cima também, né? Com o livrinho do lado, fazendo cara de feliz, vai ser muito maneiro. Ah, Paulo, desculpe as besteiras que meu irmão fala, tá? Ah. Desculpa, ele me mata de vergonha. Mas ele é gente boa, ele é só um pouquinho bêbado, mas ele é gente boa. Pois é, Ana, muito obrigada por nos prestigiar aqui, por comentar. A todos que também participaram do sorteio, muito, muito obrigada. E a Ana vai curtir aí o livro dela, Polaroid do Tarkovsky, né? Sim, Porque eu tem a uma. invejo, eu a invejo. Oh, sensacional, porque a estética do Tarkovsky está toda ali. Você vai ver em ambiente familiar e tal, como é que era a rotina do Tarkovsky, inclusive como ele utilizou isso em seus filmes, né? Porque isso aí foi aproveitado depois, mais para frente. Isso foi antes ou depois dos Solares? Foi antes dos Solares. São Ah, que fotos familiares, maravilha. né, e tal. Muito bonito. Maravilha, maravilha. Parabéns, Ana Paula, e eu te invejo, fique sabendo disso. Sensacional. E agradecer novamente ao Thiago lá do Vulgo Cult, né, pelo livro sensacional que ele enviou para mim para poder sortear. E, poxa, falar mais uma vez para o pessoal acessar, porque eles continuam, né, fazendo os podcasts, né, voltaram finalmente. Inclusive fizeram um podcast sensacional, viu, gente? Sobre o gabinete do Dr. Caligari. Ai, ai, ai. Ah, um dos filmes de zumbis mais maneiros que tem. Aí, deu um barulho esquisito aí, gente. Vocês ouviram um barulho estranho aí agora? Sim, eu vi. O que que foi isso? Não sei, Douglas, você tá vivo? Será que ele caiu? Que isso, Bruno? Fez um. Douglas? Douglas? Ele Ele caiu, ele caiu. caiu, ele caiu, ele caiu. Não, tudo bem, sem problema, sem problema. Vamos lá, sensacional. Até reassistir depois de escutar o podcast, viu, Bruno? Que é muito bom você escutar o podcast e reassistir pra, né? Você lembra tudo, né? Exatamente, exatamente. Eu recomendo sempre ver esses filmes um pouco mais antigos, porque são os elementos que trouxeram para esse cinema moderno. Então, são as referências todas. E vale a pena. É um ótimo filme de zumbis. Exatamente, exatamente. Enquanto o Douglas não volta aqui, vamos ver aqui o Kiki, né? Ele Rapidex. voltou! Ele voltou! Cara, vocês ficaram com barulho de robô, cara, de robô morrendo, sabe? Bro, bro, bro, bro. É, Caramba! você caiu daí aquela engasgada, né, no áudio, né, que é... Caraca, mas não engasgou, fez um. Vomitou, Coisa, né? foi uma coisa horrível. Ai, caramba. Tá bom, então. Poxa, e não... começamos muito bem aí o ano, porque a gente vai sortear mais um livro. E esse livro aí é um livro sangue quente, né? Que já teve o filme, né? Que o título é meio tiro no pé, né? Que é Meu Namorado é um Zumbi. Não sei se vocês vão falar, né? É, as pessoas têm que ter cabeça fria para ganhar o sangue quente. Olha só, Gostou, né? que coisa pois é, cara, mas é um livro até que eu li, cara, é um livro divertido, interessante, não se leva a sério, mas é um livro assim meio na pegada young adult, sabe? É amor, crepúsculo e tal, não tão do mal quanto crepúsculo, assim. Eu acho que é um livro que você chegando no final você não tem vontade de matar o autor. É, não matar, só torturar um pouquinho, né? Ele também subverte essa ideia do zumbi, né? Tanto quanto a autora de Crepúsculo fez, né, com o vampiro, né? Mas não tão agressivo, saca? Vamos colocar assim, não tão agressivo. É um livro interessante. A Leia mandou esse livro pra gente pra sortear, então não custa nada, né? Vamos sortear pra galera aí. Tem muita gente que curte essa espécie de literatura. E vamos fazer assim, né, Bruno? O que que você acha? Vamos pegar quem comentar aqui é o comentário mais legal. E não é um comentário puxando o saco. Não precisa ser elogioso. É apenas um. Comente aqui no post. Vamos ver o comentário que a gente achar mais interessante, de uma maneira geral. Aí ele será escolhido, Isso, né? digam por que que você, ouvinte, acha que merece ganhar esse sangue quente? Seja criativo. Aí, sensacional, muito bom. Por que que você acha que você merece ganhar esse livro? Porque Coloca você aí. tem cabeça fria, talvez? Vamos ver. Pois é, então fica aí, né? Mais uma promoção para vocês, tá? Vai valer até o final do mês que vem. Pronto, vamos colocar um tempo legal pro pessoal ter tempo de comentar, inclusive, né? E depois vamos enviar também. Então usem aí sua criatividade, sua imaginação, sejam divertidos e comentem bastante aí, retuitem também o post, tá? É Isso. importante seguir, né, o blog, né, que é no Twitter, que é o perfil oficial é masmorra_cast. Seguir também o Cine Masmorra no Facebook, né, que é facebook.com/cinemasmorra. E, cara, use a criatividade, mandem ver. Isso. É, Faça uma isso aí. poesia, declame seu amor por Crepúsculo e Sangue Quente. Não, ou escrevam como se fossem zumbis, né? Tiolos. Aí vai ter um monte de gente comentando. Nada, mas tem que ser um zumbi inteligente. Não pode ser um É. zumbi Tem que ser um zumbi fraco. shakespeariano, por favor. Imagina, escreva mais, por exemplo, se Einstein e Hemingway fossem zumbis, né? Imagina. Isso. Sejam criativos. Pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser apenas uma rima, pode ser uma frase engraçada. Coloquem a imaginação pra andar e passem isso para os dedos de vocês na hora de digitar. Sejam felizes e não tenham sangue quente. Bota esses miolos pra funcionar. Põe esses miolos pra funcionar. Põe esses miolos para amar. Sim! É isso então. Então vamos lá, Rapidex aqui. Eu participei de alguns podcasts, vão ficar todos linkados aí, tá? Por incrível que pareça, o Marcos não participou de alguns podcasts. Você participou de trash, inclusive. Inclusive, né, de tal, tá tudo linkadinho aí, participei do Sushi com Lasanha, participei do Pussycast, muita coisa legal e vão ficar todos linkados aí. O cinecast que você gravou com o Marcos não é. Vocês já falaram sobre ele ou não? Não falamos, mas também vai ficar linkado aí, que a gente Ah, falou excelente. aquele Vai sensacional. veja. Muito Vai bom o ver. filme. Muito bom o filme. Muito bom mesmo, de coração. Então, como são vários podcasts, eu não que eu seja arroz de festa, mas como a gente demora muito para gravar leituras de e-mails, eu vou deixar linkados aí os podcasts para vocês conhecerem. Inclusive, o último que eu participei foi o da minha amiga Gisa, lá do coletivo Cult, sabe? Falando sobre comportamento, mulheres na internet, a mulher no trabalho, falei sobre profissão. Então, tá tudo linkadinho aí, confiram. E, cara, vamos convencer o Marcos a participar de mais podcasts. Porque ele não tem tempo, cara, ele tá foda, mas ele, né, parece que só eu participo. Então vamos apertar o Marcos. Tweet isso. Arroba Noriega Marcos, participe de mais algum podcast além do seu. Espreme que ele aparece. Então vou começar agora, vou mandar um tweet para ele, Angélica. Eu vou colar aí no post aí pro pessoal ficar perturbando o Marcos. Vamos lá, Noriega Marcos, tô escrevendo agora. Com Noriega todo respeito, Marcos. esfrega a lâmpada que ele We aparece. want you no podcast. Olha! Pronto, acabei de mandar. Ah, ele vai ler, ele vai ler. Eu vou apertar. Ô Marcos, cadê você? Cadê o Marco aí? Beleza, então. Então, recados dados, né? Vamos aqui pro último podcast nosso, assim, que sem feedback, né? Porque já faz algum tempo. Que foi, inclusive, o último do ano, que eu coloquei BPM, o ultimão. Sim! Pra variar. Porque é o último grande, né? Porque foi o último. Legal, assim, eu coloquei o ultimão, né, na falta do que imaginar no momento, né. Poxa, vocês gravaram conosco, né, esse podcast, aí vocês gostaram de participar, vocês escutaram depois, ficou legal na opinião de vocês? Sim, e o bacana é justamente como foi uma compilação dos melhores, né, que a gente assistiu no ano, não foram os melhores de 2012, né, que naquela coisa, né, retrospectiva, qual o melhor filme de 2012, não foi assim. Foram os melhores filmes que a gente assistiu em 2012. E aí a gente pôde ver também quais foram os filmaços que o pessoal que participou recomendou também, né? Muitos Sim. eu já assisti, né? E poxa vida, brigadão mesmo. É, pô, isso aí, esse podcast só me deixou com um desejo de fazer um podcast só sobre Rolimotros, assim, que eu senti muita vontade, sabe, de falar desse filme, foi tão pouco falado, sabe, na internet, assim. Eu ainda vou fazer um podcast sobre Rolimotros, cara. Tô certeza. Dentro! Puta. Não sei se o Bruno conseguiu assistir. Assistiu Rolimotros? Não, Bruno? Não assisti. Eu tô, Angélica, eu não consigo mais ver filmes que não sejam pra gravar podcast, sabe? Ele tá sofrendo do mal que eu também sofro já faz algum tempo. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu só consigo rever filmes, eu não consigo assistir quase filmes novos. É uma pena, mas. Eu tento. Não façam isso, cara. O dia que eu deixar de ver filme por causa de podcast, eu deixo de gravar podcast. Eu pensei muito nisso, mas ultimamente eu tenho me presenteado assistindo tudo que eu posso do Vincent Price, eu recomendo para todo mundo. Eu tô visitando aquele blog Cine Pesadelo, visitem aí, vai ficar linkado no post, porque, meu, tem muita coisa da Hammer, da Mico, eu sabe? Amo a Hammer meu é Deus do céu, o Peter Cushing e o Vincent Price têm sido minha companhia, assim, volta e meia. Christopher Lee, tem visto alguma coisa? Nossa, eu vi o Christopher Lee no The Whip and the Ball. Recentemente, cara. Que lindo que é isso, cara. Que lindo. O filme até foi censurado em alguns países, né? Um negócio assim. Porque, né, a mulher gosta de porrada, de chicotada. Muito foda, muito foda. Mas falando do podcast, foi muito legal. Como eu disse, eu participei com vocês, né? Bruno e Douglas. O Bruno Costa, lá do Cinéfilos. E o Alexandre, que é o Pimp Mal, né, do Baderna Cast. Foi um papo bem divertido, interessante. O próprio Marcos também, né, Angélica? O Marcos também. Você já tá querendo excluir ele do próprio podcast? Não é verdade, Marcos. Você tá escutando isso, desculpa, querido. Ai, caramba, vocês me arrumando problemas aqui. Tá bom. Mas assim, foi muito legal e a gente até deu até pra brincar de Marília, Gabi e Gabriela, né, cara, durante o podcast. Puxa, aquilo ficou muito bom, Angélica. Eu adorei aquilo. Ai, caramba, eu escolhi um comentário aqui entre os vários comentários, muita gente legal comentou, o Marcelo, uma galera mesmo, o próprio Ivan, você, Bruno, o Anderson Castro, que é amigaço meu, o Rodrigo, que mandou uma lista, cara, de filmes preferidos dele do ano, né? Então eu vou comentar aqui o comentário do nosso amigo, o Nelson, né, o Nerdandertal, né, que, poxa, eu sou muito ansiosa, assim, pra gravar com o Nelson, cara, tem que surgir essa oportunidade, sabe? Gente finíssima! Nossa, ele, o filho dele, copo de o André. Do Douglas, né, parceiro de copo. Olha isso! Foi, né, foi o Nelson, né, que uma vez tu sumiu, né, Douglas, ele falou, pô, cadê o Douglas, desapareceu, se perdeu, né, sei lá, aconteceu... O Douglas se perdeu pro Deus. De Burnie, Douglas, desapareceu no metrô. É o Deus etílico. Eu estava perdido no meio do Subway, né? Do Christopher Lambert, né? Terrível. Eu tava lá. Horroroso, Christopher Lambert do Subway, mas desse pra lá. Mas, cara, Neandertal é gente finíssima. É, gravou com a gente, tem que gravar com a Angélica também no Cine Masmorra, hein? Ah, tem, eu vou convencê-lo, porque a gente colocou a pauta do ano, né, nem falei isso, a gente é tão abusado que a gente colocou a pauta do ano todo como se a gente conseguisse, entendeu? Sensacional. Eu vou falar pro Nelson escolher alguma coisa lá e gravar conosco. O importante é não perder a ternura, né, Angélica? Pois é, mas o comentário do Nelson foi muito legal, ele diz assim, foi muito bom o cast, nos dois sentidos, como podcast e como cast. Lista das estrelas participantes. Olha a moral, hein? Ele diz assim: uma aula de conhecimentos cinematográficos e muitas dicas legais. Esse grupo deveria se chamar Cinepédia. Olha isso, que legal. Obrigada, Nelson. Parabéns. Gostaria de deixar uma pequena lista dos melhores filmes que assisti em 2012, considerando os do mesmo ano e outros dos anos passados que não havia visto ou revi. Sarah's Key, né? Meu, esse filme é lindo, lindo, A Chave de Sarah no Brasil, lindíssimo. Se você, Bruno e Douglas, não assistiram, recomendo de coração, é belíssimo. É a história de uma... Assistiu? Não. Ah, então, é a história de uma menina que a família dela... Isso aí foi na França, né? Porque a França, de sua maneira, também participou do Holocausto, né? Mandou, né? Enviou, né? Prisioneiros, né? Para os campos de concentração. E, inclusive, segregou as pessoas num estádio, né? Você sabe dessa história, né? Sim, então, sim. Tem até o filme do Stallone sobre isso. A Fuga para a Vitória. Com Michael Caine, poxa. Não, então, mas esse filme é interessante porque a Sarah é uma criança e ela, quando ela vê que chegam uns caras para prender a família, ela tranca o irmãozinho, entendeu? Só que logo em seguida eles vão para um estádio e, cara, ela fala para a mãe, para o pai, ó, eu tranquei o irmãozinho lá. E eles não conseguem voltar para casa, né? O drama tá todo nisso daí, de como é que a Sarah vai conseguir resgatar o irmão dela, né? Que ela trancou com um copo de água num armário, assim, embutido naquelas paredes, assim, que é tipo, parece armário, que não embutido, dá nem para, né, se enxergar, né? Embutido, que ele é todo com papel de parede e tal. É bem dramático o filme. É um filme lindo. Armário secreto, né? Exatamente, o armário secreto. O Guerreiro Gengis Khan também, que ele recomendou, é um filme do Sergei Bodrov, que é maravilhoso. É espetacular. Sim, esse filme. Isso muito bom. E me lembra muito Gengis Khan foi o guerreiro. Pô, esse filme estou esperando até hoje a continuação, viu, gente? O diretor não conseguiu grana e é um filmaço, cara, mesmo, muito bom. Sim. Ele também recomenda o filme A Onda, que eu acho que é um filme obrigatório. Ele é um longa que veio a partir de um curta americano, né? Legal, eu acho que é de 84, sim, se eu não me engano, mas é um filmaço. E é importantíssimo para os jovens mesmo, para a galera aí da juventude assistir e ficar ligada, né? No pensamento crítico sobre essas ideias, esse excesso de informações. Às vezes o pensamento crítico, ele... Desliga. Exato, porque é tanta coisa, é tanto excesso de informação, mas tem que tomar cuidado com certo tipo de... do que estão veiculando para a garotada, para esse pessoal na internet, né? E A Onda é um filmaço obrigatório, principalmente para a juventude. Esse é um filmaço mesmo. Ele trata do seguinte assunto, né? O quão fácil é o autoritarismo, né? Ele retornar, né, para a vida. Exato. Das pessoas, as pessoas se tornarem carneirinhos, irem aceitando, né, a situação. Cara, é um filme muito bom e, para quem não assistiu, é um filmaço, assim, que, cara, ele tá na lista de muita gente. Como, sim, um dos melhores filmes, assim, sim, sabe? Acho que vocês citaram esse filme naquele masmorra que vocês fizeram sobre os professores, não foi? Sim, é só de passagem, porque eu acabei mudando, né, minha escolha e tal, mas A Onda ainda vai ser citado, porque esse podcast dos professores, a gente resolveu torná-lo anual, né? Ou seja, a gente vai fazer esse ano novamente, os professores, e A Onda finalmente vai entrar. Agora o Douglas, inclusive, pode participar com causa, sim, né? A direita, sim, de causa. Caraca, que legal, hein? Vou participar, muito bom. Sim. Muito bom. Ele recomenda também o filme Os Vingadores, que é um filme bem divertido. Eu gostei também, me diverti assistindo no cinema. Legal pra caramba. Sim, eu assisto filmes assim no cinema e me divirto. Quem não se divertiu com Os Vingadores não foi criança feliz, sabe? Não, o próximo que ele recomenda, que é o Hobbit, pô, eu assisti no cinema e me diverti, e um monte de gente ficou xingando. Eu também gostei, sabe? As pessoas têm que ter um pouco, sabe, tem que se libertar, às vezes, tem que ser livre, né? Que nem Zero Caixão. Seja livre, veja, sem se importar muito com as consequências. Olha, eu sei de uma coisa, eu sentei no cinema e eu fiquei que nem uma criança, sabe? Porque eu já li o livro inúmeras vezes mesmo, muitas vezes. E eu peguei, desliguei o cérebro, o pensamento crítico, e fiquei lá curtindo, viajando, e com óculos 3D e o cacete, com tudo que tem direito. E caramba, como é que, né? São 3 filmes de 7 horas, vai dar o quê? As 10 horas de duração para um livro que tem o quê? 50, 60 não, páginas, né? Até isso daí, francamente, tá na cara que é caça-níquel, mas tudo bem, não tem problema. Tá valendo. Eu sei que eu vou assistir os outros dois, eu vou chorar quando acabar, feito uma boba, não tem problema. O Nelson, que é muito foda, é claro, ele recomenda o incrível Exército Brancaleone, né, que é uma comédia italiana de 66 com o Vittorio Gassman. E, cara, vale um podcast, né, Bruno? Tem, né? Foi. Qual o número, Zumbador? Número 12! Ah, Brancaleone, muito bom. Inclusive, a gente matou o pobre do Mario Monicelli por causa desse podcast, coitado. Nossa, cara, não esse podcast saiu no sábado, na segunda ele tava morrendo. Ele se matou na segunda. De desgosto com o podcast. Eu quero nunca que vocês falem sobre o Gaspar Noé, entendeu? Não falem desses caras aí, porque senão eles morrem. Ó, a gente citou a Hebe morreu, entendeu? É. Tem que tomar cuidado. Ô, Angélica, você e o Nelson, convidados para gravar a segunda parte, Brancaleone 2. A gente, poxa, vai gravar esse filme, vai virar podcast um dia. Né? Nossa, a gente promete desde o podcast número 13. A gente já tá no 130 alguma coisa. Vai sair filmaço. Nossa, muito bom aquele Vá de Reto Satã. Vá de Reto Satã. Bom aquilo, é muito bom. Pois é, e o Nelson finaliza aqui falando que fez maratona de Arquivo X até a nona temporada. Eu também já fiz e é mó divertido, Nelson. Sim. É mó legal. E, cara, ele manda um abração pra gente, um excelente 2013. E ele falou que quando vocês falaram de Kirk Douglas nesse episódio, eu me lembrei de um filmaço que na época, 1954, eu ainda tinha 3 anos de idade. Mentira, ele já tinha os 13. Vai, Nelson, tinha os 13 já. Vai. Eu sabia que vocês iam sacanear ele. Ele falou que reviu o filme nos anos 60 e a cabeça dele explodiu. Ah, que é o 20 mil léguas submarinas. Olha, que foda. Com Kirk Douglas, James Bond. Peter Lorre nesse filme, gente. Peter Lorre. Que ele é mais feio do que a Lula gigante, né? Você colocou aqui. É mais feio que o Douglas bêbado. Ah, mas ele é feliz. Ele é feliz e você vai cagar no mato. O Peter Lorre é muito foda, cara. O Peter Lorre, ele... Esse daí não precisou usar o corpinho dele pra poder, né? Não, foi não foi só atuação mesmo. Foi só bagagem, né? De ator. Peter Lorre era ótimo. E o seu olhar penetrante, né? Porque ele tinha visão de raio-x, não é possível, né? Muito foda, gente. Muito obrigada, viu, Nelson, por comentar aqui conosco aqui. Foi muito bom gravar esse cast. Esse ano a gente vai fazer novamente, quando chegar no final do ano, ou BPM, ou MasmorraCast. A gente vai escolher o formato, mas vamos fazer o último do ano, como sempre. Isso. E chame o filho dele, chame o Plugin Head pra gravar. Ele seria uma ótima adição pro Masmorra. Eu tô querendo chamar o André, cara, porque tem um filme que eu recomendei pra ele, que ele gosta muito, que é aquele Angel Way. Sabe, um filmaço assim de uma loira que... Quem lembra daquele carinha do Amélie Poulain, que é o cara que trabalha na mercearia, que vive tomando bronca? Mudinho, o Dodóizinho. É, depois ele fez um filme mó legal também, concorreu a Oscar do cinema estrangeiro. Esse Angel Way, cara, é aquele cara baixinho, pequenininho, sobrancelhudo, do Amélie Poulain, que eu não lembro de cabeça o nome dele, mas com uma mulher de 2 metros de altura, loira, cara. E o cara cisma com a mulher que tá apaixonado e ele é um merda. E sabe, a mulher que é um anjo, na verdade, mas não é spoiler isso, gente. Pelo amor de Deus, o nome do filme é Angel Way, né? E tal. E, cara, a relação que ele vai ter com a mulher é muito foda, cara. Muito foda. É dos pequenos que elas gostam mais, né? Com certeza. Muito foda. Então, beijão pra ti, Nelson. E beijo pra todos que comentaram, cara. Esse podcast foi super divertido. A gente vai bolar alguma coisa bem legal no final desse ano pra vocês. Sim, Marília, Gabi, Gabriela, ao contrário, sei lá. Vamos fazer. Tá bom. Então você, Bruno, você quer comentar aí esse do Wong Kar-wai? Que a gente fez a filmografia Wong Kar-wai, né, em duas partes, e selecionamos um comentário aqui, né, Bruno? Sim, comentário do meu irmão mais novo, inclusive, que na verdade é o xará do meu irmão mais novo. O Igor, mais conhecido como MacGregor. Que ele fala assim, Angélica e Douglas, Wong Kar-wai, sou fã. Gosto de praticamente toda a filmografia. Não tenho muito saco com Ashes of Time. 2046 é fenomenal. Como dito, o tempo que ele imprime nos filmes é muito interessante. É como aquela música que parece simples, mas trabalhar bem com a simplicidade é muito difícil. Uhum. Imagine fazer um filme sem usar um roteiro. Já é complicado, como tanto de coisas para observar e ainda ir montando a história só mentalmente. E ainda tem nego que funde a cabeça com isso. Isso é palavras do Igor, por favor. Para mim, Um Beijo Roubado é um bom representante de road movie. Recentemente eu assisti o On The Road e achei uma merda. Quase não se faz mais um road movies hoje em dia. Com certeza o Um Beijo Roubado é mil vezes melhor do que On The Road, sim, né? Sim, pelo amor, sim, é. Sim, sim. E aí ele finaliza assim. Agora é aguardar o The Grandmaster. Acho que esse Desculpa. Acho que é esse mesmo nome. Sem Medo de Errar, vai ser bem diferente dos que tem por aí falando do Ip Man. Valeu e abraços a todos. Olha, que legal o comentário do Igor. Meu, eu também estou ansiosa esperando esse o grande mestre aí, né? Que é a versão do Wong Kar-wai pro Ip Man, né? Que é uma trilogia muito legal. Não sei se vocês acessaram já. Sim, sim, já vi. É muito sim. Bom, inclusive, que é o mestre do Bruce Lee, né? Uhum, exatamente. O que, que será que o Wong Kar-wai vai fazer, né? Porque ele tem umas técnicas, assim, e traços autorais, né? Então a gente tá curioso, porque... Na minha humilde opinião, não precisava haver um remake ou mesmo uma nova história do Ip Man, né? Que pra mim tá fechado. O que fizeram foi muito bem feito, né? Então, né, o que, que tu acha, Douglas? Também tá esperando com ansiedade o sim, grande sim. Mestre? E aquilo, né? É gangster, bandido, história de amor, né? É um estilo bem peculiar, né? Do Wong Kar-wai fazendo filmes, né? E vamos aguardar sim. Vamos aguardar, porque é um diretor maneiríssimo que valeu 2 casts inteiros. Sim. Né? Sim. A pedido do Thiago Navarro, né? Tu lembra do Thiago, Douglas, que ele gravou com a gente o podcast de Halloween francês, lembra? Oui, oui, como não? Trebier. Cara, só de pensar que esse ano a gente vai estragar tentando falar em italiano, cara. Ma che bello. Chamar o Thiago de novo pra ver se ele se arrisca. Esse eu exijo gravar, já tô dizendo aqui, exijo. Vou dar de Nerdmaster aqui, já tô me convidando. Ah, com certeza, cara. Mas olha, foi um legal. Beijo pra Alexandre. Foi a pedido do Thiago, como eu falei. E, meu, foi legal, foi em 2 partes. Essas edições foram feitas pelo nosso amigo, que é colaborador, que participou com a gente, que é o Daniel. Ah, caramba. Daniel Volpone. É, obrigado. Volpone. Esqueci, faz tempo. Então, essa edição foi feita pelo Daniel Volpone, né? Ele ajudou a primeira parte, a segunda parte ele fez. Ficou até mais perfeito, porque ele gravou nosso. A gente gravou nossos áudios separadamente, que é uma coisa que eu não faço, entendeu? Mas o Daniel solicitou e a gente gravou, ele fez a edição, a qualidade é insana da segunda parte, é sim, muito diferente, sim. Assim, sabe? Porque, Angélica, é assim, só bastidores para os ouvintes, é muito mais difícil para o editor você ter as pistas separadas, né? Porque sempre fica desincronizado, dá um trabalho enorme, mas a qualidade é absurdamente melhor. Isso, é a tua voz, né? Como está sendo captado, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então não dá para não agradecer também o Daniel Volpone, mandar um beijo imenso para ele que falou que continua nos escutando, apesar de não poder estar participando ou mesmo colaborando, que nem ele colaborava no blog, né? E poxa, para todo mundo que escutou, porque teve muitos downloads do podcast, a gente agradece de todo o coração, agradece ao Igor, a toda essa galera aqui. Sabe, gente, é foda quando a gente recebe feedback, eu recebo, que o cara conheceu o Wong Kar-wai através da gente. Ah, isso é maravilhoso, né? Lindo, né? Ele fala assim, olha, eu não conhecia, mas caramba, muita gente veio pra mim falar, olha, me apaixonei pelo diretor, adorei os comentários de vocês, com spoiler ou não, né? Então, pra gente, a gente sente assim, aquela sensação de trabalho, né? Foi concluído, né? Foi feito. Olha, então, obrigada mesmo. É recomendação, 2046 é filmaço, gente. Assistam. Né? E outros filmaços do Wong Kar-wai. Valeu 2 casts inteiros, cara, do Cine Masmorra. Vale a pena. É aquilo. É uma estética meio... Tá um pouco diferente, né, do que a gente mais ou menos está acostumado no cinema ocidental. Mas assista. Não deixa o fato da diferença atrapalhar a descoberta da novidade, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente tem um diretor novo... ou desconhecido, vai buscar novidade, não se fecha não, não se fecha não. Abre o caminho, né, para novas descobertas, que é sempre muito interessante. E sabe o que é interessante também, Douglas? Que o Wong Kar-wai, ele é mainstream, É isso, né, que é curioso, porque o cinema é mainstream no país deles e tal. E, cara, Sim. quem não conhece aquele filme lindo lá, Um Beijo Roubado e tal, Sim. e vários filmes assim. O próprio aquele. Ah, que toca Kissá, Kissá, Kissá, agora não tô lembrando de cabeça. O do Top Gun bizarro. O Top Gun do mundo bizarro, que tem o super-homem ao contrário, é esse? Não é, cara, tô pegando o mundo bizarro e foi. Puta, não, take my breath away em cantonês, gente. É uma coisa que eu passei mal de rir, gente, tô falando Aquilo sério. ali é espetacular, merece um pouco de trecho sobre isso. Oh, muito foda, peraí, vou falar com propriedade, peraí, É. rapidinho. Parte 2, tá. Agora vai, tá aqui. Beleza. Então, quem é que não conhece o filme Amor à Flor da Pele, né? Que tá em todas as listas, né? De cinéfilos no mundo, né? Então, você fala de Wong Kar-wai, todo mundo fala, porra, é o cara do Amor à Flor da Pele. Então, eu acho que ele merece todo o respeito, né? O Sim. clima e aquela música, né? Envolvente, aquela tensão sexual, né? Em torno dos protagonistas. Cara, filmaço e, meu, ele merece nosso louvor, assim. Ainda bem que a gente. Sim. Pode colocar assim, Wong Kar-wai, sabe? Cheque do lado. Sim, o tempo, o amor, né? O a Desencontro. música, exato, né? A narrativa estranha. Ah, vale a pena, vale a pena. Vale a pena, não deixem, tudo vale a pena quando não, a alma não é pequena. Assistam, que vale a pena. E só para recomendar rapidinho, eu deixei no comentário, mas só para recomendar um diretor que eu amo de paixão, que é um diretor safadinho também, erótico, pelo que sim, pelo que não, o Tsai Mian-Liang, o Tsai Mian-Liang-Tai, Tsai Min, meu Deus, meu chinês não é muito bom, né, como meu francês, é o Tsai Mian-Liang, né? Que é o que fez O Sabor da Melancia, né? Que Sim. é filmaço também, é erótico, tem a música também no meio do filme, tem a questão do tempo, tem a questão da água, tem essas questões interessantes para o cinema oriental, né? Vale a pena, É o vale a diretor do pena. Buraco também, né, Douglas? O Buraco, sim. O Buraco, buraco eu não conheço, esse daí eu não Ah, conheço. muito bom, Angélica. Se você Assista. gostou da melancia, olha, o buraco é Esse nota filme aí com o 10. Douglas, então eu conheço porque, pô, eu sou frequentador de cinemateca, né, cara? Então já viu, né? Eu ficava Sim. cavucando muita coisa lá. Cara, mas olha, esse diretor, Wong Kar-wai, o King Duck, cara, é outro que vai entrar também na nossa pauta a qualquer momento aqui, meu. É impossível não falar de King Duck, ainda mais que o último filme dele é Pietà, cara, é um filme Cara. angustiante. Sabe mesmo, muito foda. Então vamos falar desses caras, meu. É questão de tempo, entendeu? Paciência e muita força aí dos amigos aí, porque para quem não sabe, volta e meia nem sou eu que edito os podcasts, para vocês verem o último que tá no ar, a edição não é minha. Então, né, pra gente poder trabalhar, tem gente ajudando também, né? Exatamente. Viva, viva o cinema oriental, viva, viva as descobertas, né? Viva sim. É isso aí. Pois é, queridos. E é isso. Rapidamente, aqui eu queria só falar para vocês que eu fiz uma postagem aí que eu trouxe lá de um blog antigo que eu tinha, né? Que a gente tinha o Mulherada Cast. Aí eu peguei e upei os podcasts pro servidor e deixei disponíveis aí, né? Aí eu coloquei aí, direto do Túnel do Tempo, Mulherada Cast, um projeto inativo. Porém, a gente quer muito, muito continuar, tá? Então, para quem quiser conhecer a opinião de mulheres, né, sobre comportamento, vida, trabalho, sexo, né, e tal, confiram aí que eu, inclusive, eu coloquei três podcasts para vocês, que um tá sumido, perdido, não conseguimos encontrar, mas, né, alguns estão aí, era muita coisa que eu gravava com a Poliana. Cara, vamos colocar assim, as mulheres de opinião mais interessante que tem na internet, bicho, eu chamava para esse podcast. Então tem muito conteúdo aí, inclusive sobre, para vocês que são homens, aí a gente falou inclusive sobre o tamanho do pênis, né? Isso é tão relevante assim. Tudo Gigância, né? bem. Se o Douglas botar a peruca, ele pode gravar, ô Angélica? Pro inferno. Biquíni, talvez, peruca e biquíni. Meu Deus do céu. E com o polegar pra cima, né? Ah, meu Deus Ai, do céu. meu Deus do céu, mas é só para recordar, né? Para trazer recordação. Ah, interessante isso. Então, você citaste o cast, né, das meninas falando. Por que não falar então do filmaço do cast que você, né, a Ira e mais quem gravou, gente? A Fonte das Mulheres. A gente gravou, mas acho que é mais pra frente, né? Calma, então Douglas, deixa pra lá. Calma, Douglas. Siga a pauta, seu canalha. Então deixa pra lá. Tá vendo que eu passo, né, Angélica? Tá vendo eu faço questão de você comentar, porque eu adorei o que você falou. Deixa eu só, Bruno, vamos também agradecer essas pessoas que comentaram, muita gente mesmo, sobre esse hangout que a gente fez, né, com participação de ouvintes e tal, ao vivo, né? Para a maior galera escutar, foi eu, o Perna, o Flávio do Vortex Cultural, o Alexandre Nerd Master, o Rafael também, que é do Vortex. O Thiago Miro, lá do Telhacast. Exatamente, Thiago Miro, foi um tremendo bate-papo sobre isso que a gente está fazendo agora, nesse momento, para você, ouvinte, que é o feedback, né? A importância dele, essa troca, né, que existe, para não ficar eu só vou gravando e vocês ouvindo, né? A importância da troca, né? E tal. Gostaram também? Eu sei que o Douglas adorou o que ele já falou para mim. Sim, é fundamental, o Angélica, ter não só o feedback, é claro, mas também a gente, no papel de quem faz o conteúdo, dizer que a gente gosta de receber o feedback também. Porque senão, às vezes, fica... Eu conheço alguns ouvintes, né? Depois de um determinado tempo que a gente lá no podcast começou a chamar ouvintes para gravar conosco, o nosso feedback semanal, as pessoas começaram a comentar: poxa, que legal, vocês dão voz a gente, vocês têm esse laço legal, bacana com os ouvintes. Isso é interessante porque, na verdade, eu não quero ser... Assim, as pessoas falam assim: poxa, você é meu ídolo. Eu não sou ídolo de ninguém, sabe? Já fizeram isso? Já, eu não tenho fãs, oh. Eu sou uma pessoa normal, gente. Eu vou no banheiro como todo mundo, entendeu? Eu não cago em trabalho de ouro. Não fica ninguém pedindo autógrafo, assim, olha o Bruno. Não, quem dá autógrafo é o Douglas. O Douglas é o famoso. Angélica, olha a história que aconteceu uma vez. Mas isso tem muito tempo, né? Eu tava na faculdade, né, de história, né? É um andar meio polêmico, né? Porque é o andar da galera alternativa, né? E aí é filosofia, ciências sociais, história, né? E aí, de repente, tá um cara vendendo poesia lá nos corredores. Oi, eu tô vendendo poesia, você quer comprar? R$2, né? Isso tem uns 10 anos já, Angélica. Eu vi isso muito na frente do MASP, em São Paulo, quando eu ia pro MASP. Pois o cara vendendo poesia, e aí, de repente, chega ele assim: mas peraí, você não é aquele sujeito daquele filme bizarro, né? Você não é o clérigo do mal? Não, meu Deus. Que legal. Foi reconhecido como clérigo do mal, né? Como pai Tobias. É, mas, cara, isso é legal. E falando em cast, né? Eu acho maneiríssimo gravar e acho maneiríssimo a galera querendo participar. Poxa vida, que maneiro, não sei o quê. O feedback é importantíssimo, né? Porque eu também sou ouvinte, né? Eu não entendo essas coisas de feed, de desfeed, de não sei o quê, de deixar... mas eu acho maneiríssimo, porque é uma das mídias, né? Foi dito no episódio, eu reitero, é uma das mídias mais democráticas que existe, né? Por enquanto, quem sabe, quem tem um computador e quem sabe mexer um pouco melhor, né? Ou quem sabe falar, né? Você sabe, uhum. O AEIOU, você tem direito à voz na internet. E isso é maneiríssimo, é importantíssimo, né? E tomara que cresça, né? Porque eu torço para que a mídia podcast cresça, porque ela tem ainda muito que crescer no Brasil, né? Eu torço, assim, eu também trouxe, mas tem... eu trouxe. Desculpa. Eu vai torço ter que saber também. Falar, gente. Eu torço também, cara, mas ó, eu quero que ela cresça, mas ela mantenha-se com a liberdade que ela tem hoje em dia, né? Porque, e tem liberdade pro bem e pro mal, né? Que tem gente falando muita merda, né? Mas assim, a importância da liberdade é de não ter o rabo preso, cara. De você poder, você protestar, você falar, você trazer a discussão, né? Isso que é legal na mídia podcast, né? Que ainda é desconhecida porque, meu, cara, inclusão digital, cara, não é uma realidade, não está em todos os locais, né? É assim que funciona. E às vezes o pessoal só entende inclusão digital como Facebook, né? Então, postar imagem no Facebook. Então, ainda tem que ser muito divulgado, né? Vamos na torcida. A gente falou sobre isso durante o Hangout, né, Bruno? A importância que é se difundir, né, e tal, e todos colaborarem para isso, né? E tem muita gente colaborando, né? Que nem o Thiago, vocês. Eu acho o seguinte, eu não sei se foi falado nos comentários ou no Hangout, agora eu já não me recordo, mas o que foi dito é verdade. o podcast só vai se popularizar de verdade quando um ex-BBB resolver fazer um podcast, ou então quando um ator global resolver fazer um podcast. Aí sim a massa vai saber o que, que é. Por enquanto é uma mídia de nicho, a verdade é essa. É verdade, é verdade. Porque vamos ver, né? Se muda, né? Nesses 3 anos que eu tô fazendo podcast, ainda vejo muito que crescer ainda nessa mídia aí. Até em maturidade de quem produz, inclusive, né? Pra poder se difundir. A gente falou sobre isso durante. Então, se você, por acaso, não escutou e tá ouvindo a gente comentar sobre, você vai lá e dá o play, né? Baixa, comenta e continua essa discussão, cara. Porque foram muitos comentários. Tanto que a gente nem vai falar, assim, escolher um comentário só. Porque, né? Como a gente andou conversando em off aqui. Alguns concordaram, outros discordaram. Aí um concordava com uma coisa que o outro falava. E o outro lá embaixo discordava. Então... eu acho que é legal como se transformou e como a gente falou durante o podcast, que virou um fórum, né? Exatamente. Onde você coloca a sua opinião. Então, né? Acho que vale a pena agradecer a todos que comentaram, isso, a todos que participaram mesmo, de coração, porque o que o Caio César, cara, escreveu um comentário enorme, que demais, eu tava morrendo de saudade dele. Castle, o Gabriel, o Jota, a Amanda, a Núbia, muita gente comentou, o próprio Pablo... Olha, sim, é uma infinidade de pessoas, infelizmente a gente não tem nem como ler o nome de todos vocês, mas fique sabendo, todos os comentários foram lidos e foram respondidos na medida do possível. Eu mesmo não participei do Hangout, mas, poxa, eu sou amigo do Cine Masmorra, então eu acompanho o Cine Masmorra, não só na... Ah, de vez em quando eu gravo, não é isso, eu escuto todos os programas, então... Olha, e comento, eu participo, porque eu me considero um ouvinte também do Cine Masmorra. Ah, obrigada. Eu também considero amigos vocês. Muito obrigado. E olha, é um cast e a sessão de feedback, a sessão dos comentários e esse cast são simplesmente importantíssimos para quem gosta de cast, para quem gosta, quem participa, quem tá nesse meio, quem ouve só de passagem, é simplesmente imperdível, tá? Imperdível. Ouçam e divulguem. Porque até para justamente o pessoal saber o que é um cast, e por aí vai, né? Para o pessoal se interessar, né? Vamos difundir mais, né? E tá imperdível. Vale aquela máxima, né, que todo mundo fala, eu concordo, né, da pessoa apresentar para 3, 4 amigos, né, que nem mesmo as pessoas que não sabem o que é um podcast, né, porque isso. Tem um vídeo muito legal, explicativo, que eu vou colar aqui nesse post, que o Fat Frog e outras pessoas, de cabeça eu não lembro, produziram explicando o que é um podcast, cara, que é uma maneira muito interessante de explicar para alguém, que não sabe o que é isso, não sabe o que é feed, entendeu? Então eu vou colar esse videozinho pra vocês, aí vocês pra aprender, né? Pra essas pessoas assim, tipo o Douglas, sabe? Essas pessoas que gravam podcasts há anos e não sabem o que é um feed. Mas tudo bem, você é ouvinte, tá desculpado. Não, que tem todas as explicações, né? Tem gente que fala que é como se fosse uma rádio, né? Só que eu não sei, eu não concordo, porque uma rádio é meio ao vivo, né? Tal, rádio podcast, ao vivo, você produz e fica aí, disponibiliza o áudio no feed, né? Bom, mas eu vou ficar linkadinho aí, e vale a menção aqui a esse podcast porque foi uma coisa muito improvisada, na verdade, ficou muito legal. Foi uma coisa, sabe? Sincera, Angélica. Não existiu ali meias palavras, não existiram... Não teve pauta, não teve nada. Não teve nada, não teve... Sabe, não teve... Tirando o Nerdbuster, meu grande amigo, Chapa Branca. Beijão, Alexandre. Tudo foi dito, todo mundo falou aquilo que sentiu vontade e disse, tá? Tirando o Nerdbuster, meu amigo. Acredito que o que ele tenha querido dizer foi justamente o que ele disse. Eu tô brincando, tô sacaneando o Nerdmaster, afinal de contas, sacaneou você, Douglas, e o Nerdmaster sempre é prazeroso. Canalha, vamos unir nossos poderes e você estará lascado, você vai ver só. Mas, Angélica, então quer dizer que o Fat Frog, ele fez um vídeo e você quer passar como se fosse uma corrente de internet, é isso mesmo? Se passar pra 3, pra 10. Olha, vocês deve acontecer com vocês o que acontece com todo mundo que grava podcast. A família não sabe o que é isso. Gente, o que é um podcast? A pessoa não tem ideia. Eu já expliquei de tantos jeitos assim diferentes. Falei, olha, é um áudio, você vai escutando no teu celular, você pode andar por aí e tal. No Brasil, a cultura do podcast não tá difundida. escondida o suficiente para as pessoas entenderem. Mas o Fat Frog, uma galera, foram lá e explicaram direitinho, sabe? Falaram assim, ó, é assim que é um podcast, eu tô aqui editando áudio, olha aqui a vitrine do cast e tal, tem todas as etapas. Inclusive, ele mostra eles gravando, né, como é que funciona. Ah, isso é muito interessante. É, eu tenho um vídeo de uma gravação de um antigo podcast que eu tinha antes do Podtrash, que também é bastidores, é bem divertido. A gente gravando a leitura de comentários. Neurose, né? Neurose, é, isso. Tem um vídeo desse no YouTube. Tem que mandar esses áudios aí, tá disponível, eu quero escutar, pô, também. É, eu acho que o domínio congelou, parei de pagar isso aí já tem algum tempo. Mas eu tenho os MP3 todos, eu vou ver se eu subo lá no Podtrash. Manda pra mim, eu quero escutar. Então, tá bom, então. Então é isso, né, Angélica? Você divulgue o Hangout, divulgue o áudio do Fat Frog, e é uma corrente. Se você não divulgar, vem a maldição do Zé do Caixão em você! Você vai cair as orelhas se você não divulgar esses vídeos, esses áudios. Ai, caramba. E olha, a gente vai continuar fazendo Hangout, a gente já tá bolando outro, viu? E vai ser esse negócio assim que a gente fez, que nem o Sob Podcast. Vamos falar de coração e tal, o que a gente pensa sobre os assuntos, né? Vamos trazer o diálogo, a conversa com a turma, né? Que publica, que acompanha os blogs todos, né? Vamos continuar fazendo isso. Foi uma boa ideia e a gente vai mandar embora. Vamos mandar Sim, em frente. Perfeito. Porque ainda assim, é aquilo. Foi o que você falou, é coração. Apesar de tudo e além de tudo, podcast é uma questão de coração, sim. É uma questão de paixão. Né? Você sim. faz porque né? você ama, né? E gosta. E, poxa, eu, por exemplo, adoro gravar podcast. Se eu pudesse, eu gravava todos, mas não dá. Mas... Agora o tempo vai ficando meio né, reduzido, né? É, mas é isso, meus queridos. Então, vamos deixar um abraço para todos, um agradecimento de coração, né? E bora pro próximo podcast aqui, o próximo comentário, né? Bora! Que é no ritmo do Zé do Caixão, inclusive. Yes, né? Quem quer comentar aí sobre a entrevista? Eu acho que o Zé do Caixão, né, Douglas? Você tem que ler como se fosse o Zé do Caixão fanho. Vocês querem ouvir a entrevista do Feva. Ele tava lançando o livro novo Exploitation. Não, esse ele vai lançar ainda, Zé do Caixão. Ah, desculpa, você ficou me corrigindo. É o cemitério do filme maldito. Maldito, como eu. Olha, o César Almeida, essa pessoa maravilhosa. Foi uma entrevista breve, né? A gente, acho que lá no Podtrash até comentamos, né? Teve uma primeira entrevista com a participação do Douglas e deu problema no áudio, o áudio foi perdido. Maldito City! Isso tudo porque o Douglas é incapaz de fazer um backup. Ai, cara, não vamos botar a culpa no Douglas, não. Vamos botar a culpa no Douglas porque o Douglas é o culpado de tudo. Quando o Mariano está presente, o Douglas é o culpado. Caralho. Pois é, cara, que legal. E, poxa, comentário do amigo Thiago Costa, que é lá do Vulgo Cult, né? Você quer ler o comentário do Thiago, Douglas? Leio. Mas como Zé do Caixão. Maldito! Cara, foi uma entrevista da Angélica, né? Eu gravei, mas foi embora, desse pra lá. Mas ele topou gravar de novo, né? E, cara, ele falando sobre o livro Cemitério dos Filmes Malditos, né? E é simplesmente imperdível, né? E o Thiago Costa, em ritmo de Zé do Caixão, ele disse o seguinte... Toma, guarda o segundo livro faz algum tempo já. E o Oswaldo Neto, eu tive o prazer de conhecer na mostra Espaguete Zombie 2.0. Aqui em Fampa, tá meio Lula, mas dentro pra lá. Junto com o Leopoldo, pessoal, super gente boa. Foi muito bom o papo com César. Parabéns ao Masmorra. Parabéns, você, Angélica, pessoa iluminada. Ô, maldita. E à meia-noite, você realize todos os seus desejos. O Zé do Caixão não fala piegasmente assim, poxa. Ah, mas pra Angélica pode, a gente abre o Caramba, olha, eu morro de inveja do César, gente, porque vai ter o Fantaspoa, né? E tal. E vocês já viram quem é que vai lá esse ano, gente? O César vai acabar conhecendo essa galera pessoalmente. Nada mais, nada menos do que o Ruggiero Deodato, cara, e o Cláudio Simonetti no Fantaspoa desse ano, gente. É, pra quem não entendeu, o Ruggiero Deodato é nada mais, nada menos que o carinha que fez o Canibal Holocausto. É. Sensacional, cara. Dá vontade de viajar, né? De ir lá pra Porto Alegre pra poder, né? Conhecer essa galera aí. Mas e o César vai ter esse prazer, cara. E ele vai lançar no Fantaspo o livro novo dele, o Exploitation? Olha, eu acho que não, cara. Bom, tomara que sim, né? Tomara que sim, não sei. Eu vou entrar em contato com o César. Inclusive, quando ele lançar o livro, cara, vamos bolar alguma coisa, né? Pro mais pessoas conhecer o trabalho do César, sim, cara. Sim. E agora é o César, César mais pra galera. Pô, tomara, hein? Vou ficar na torcida, porque o César é demais, cara. Inteligente, gente fina pra caramba. Manja muito de cinema. E, cara, além do cinema B, do cinema trash, cinema baixo orçamento, ele manja muito de espaguete western. Vocês não têm noção. O cara é meio uma sumidade, cara. Mas quem gosta mais, o César ou o Marcos? Caramba, as buzinas resolveram tocar aqui, né? Olha, cara, o César, o Marcos gosta, mas o César, ele estuda, sacou? Ah. Autoridade. Ele é autoridade, falou tudo, cara. O Marcos gosta de falar e tal, mas, inclusive, o César já falou pra mim várias vezes, quando eu fizer um podcast sobre o Sam Peckinpah, cara, é pra chamar ele, cara. Ah, Wild Bunch, poxa vida. Sim. Muito bom, oh, cara, foi muito bom, olha, César é uma pessoa maravilhosa. Quando ele lançar o Cemitério Perdido dos filmes B, Exploitation, né? Yeah. A gente também vai divulgar pra caramba, vamos dar toda essa força aí pro César, porque, meu, tem que ser divulgado, o cinema tem que ser conhecido, o pessoal tem que parar de frescura, sabe? De torcer o nariz pra essas coisas. E, cara, e respeitar esse povo, porque, meu, o podcast que tem muito o que falar do Exploitation, né, cara? Pô, dessa coisa. Semana, inclusive, né? Pô, My Drink of Blood, que, poxa, que eu diga, né? Exatamente, então. E a Angélica, ele falou que vai deixar reservado um capítulozinho especial pra pôr na chanchada, né? Nossa, sensacional. Livro, né? Porra, caramba. Simplesmente animal, só posso dizer isso. César, poxa, muito bom mesmo. E esperamos o senhor lá no podcast também, de novo aqui no Masmorra. Sim, pô, nossa, eu tô ansiosa pra conversar com o César, cara. Já falei pra ele, é só a gente abrir uma vaga na nossa agenda maluca, cara. Que a gente com certeza vai chamar o César, cara. Ó, pra quem não escutou, a entrevista é curtinha, sabe? Sei lá, acho que 30 minutos, pouca coisa mesmo. Tem até o Douglas interpretando aí nos filmes da Dark One, cara. Muito bom. Eu coloquei na entrevista. É, o Douglas é o Astro, inclusive já deu autógrafos por esse trabalho. Pô, eu tenho que conhecer o Douglas e pedir autógrafo pra ele também, cara. Mas o nosso te mandou um DVD, né, Angélica? Pois é, então, eu vou levar meu DVD e vou pedir autógrafo pra todo mundo no podcast. Ah, muito bom. Você não perde por esperar. Ô, Angélica, tá meio comprido isso, né? Como é que você vai juntar isso? Vamos. Tá enorme. Mas vamos acelerar no final, vamos acelerar. Pois é. Bora lá, então. Então, o Rapidex, pode ser você, Bruno? Posso, a gente gravou esse podcast muito legal com o Maurício Saldanha, o Marcos, o Juca. Falando do Johnny Vai à Guerra, cara, foi super legal e a gente queria fazer há muito tempo. E aí, vamos aí escolher um comentário, né? De alguém que comentou, teve vários comentários. Sim. Então, separamos aqui o comentário do Thiago da Silva Moreira, que disse assim: Olá, pessoas do Cine Masmorra. Excelente cast. Eu, como Douglas, vim a saber da existência desse filme através do clipe do Metallica, o One. Ainda não vi o dito cujo, mas verei, tá na lista. Então não posso... Peraí, desculpa, Angélica, tá... ele não escreveu bem, corte isso da edição, por favor. Então tá. Então não posso acrescentar muito as informações já passadas no cast, mas posso dar os centavos sobre uma das minhas especialidades e paixões, metal e Metallica. And Just For All foi o quarto álbum do Metallica e o primeiro sem o Cliff Burton, o baixista original que faleceu em um acidente de ônibus. E o primeiro com Jason Newsted. Muitas das composições deste álbum ainda contam com arranjos criados por Cliff e é considerado um dos álbuns mais técnicos da banda. Ao contrário do que disseram no cast, And Just não ganhou o Grammy. Isso é culpa minha, desculpa. O Thiago tem toda a razão, eu me confundi. Não ganhou. Não, foi meu coração que deu o Grammy pro álbum. Eles foram indicados ao prêmio Melhor Performance de Hard Rock Metal, mas perderam pro Jethro Tull, Crash of Aknav. Ok, Jethro Tull é uma puta banda, mas ganhar na categoria metal é sacanagem. Por que que é sacanagem? Pô, Jethro Tull é a flautinha hardcore, é muito bom. Na categoria viagem. Exatamente. Na categoria marihuana. Bom, ele continua assim. Por um tempo, depois da premiação, o álbum vinha com uma etiqueta na capa abaixo do título com os dizeres Losers of the Grammy Awards. E justiça para todos os perdedores do prêmio Grammy. Muito bom isso mesmo. Ah, não, mas ele colocou aqui, né, que depois veio o Black Album, né? Pô, meu, Black Album do Metallica, The Unforgiven, tocava até nas rádio AM, só pra vocês terem uma ideia. Eu não gosto de Black Album, mas tudo bem. Foi um sucesso. Foi um sucesso comercial. Aprendi inglês com Unforgiven, aquelas letrinhas. É. Foi uma das letrinhas que eu aprendi, pô. What I felt, what quietinha, I know. Douglas, quietinha, deixa eu terminar o comentário do rapaz. Canalha. Em 1992, no entanto, eles levaram pelo famoso Black Album, que eu não gosto muito, mas tudo bem. E não deixaram barato. A música One, como era de se imaginar, fala sobre o drama do personagem no filme, de um jovem preso em um corpo destroçado na guerra. O videoclipe foi o primeiro que o Metallica gravou e fez bastante sucesso. E o filme também inspirou gente aí na Terra Brasilis. Uma das minhas bandas nacionais favoritas, a Plebe Rude, gravou em 1985 o álbum O Concreto Já Rachou. A música Johnny Vai à Guerra Outra Vez. Nossa, é verdade que eu deixei ausente na edição, gente, desculpe. Mas tinha tanta música boa, sabe? Eu fiz uma pesquisa, assim, na época da edição, de músicas que são contra a guerra e tal, com dizeres contra a guerra. E, meu, o que surgiu de música, né? Mas, pô, que comentário legal, né, do querido aí, do Thiago da Silva. Muito bom mesmo. Sim, muito bom. Ô, Thiago, parabéns pelo seu comentário, parabéns. Desculpa as brincadeiras aqui com o Jethro Tull, mas... Eu não gosto do Black Album, você pode me matar ou não, mas eu não gosto do Black Album. Como diria Libero Badaró, o pior álbum do Metallica é o Black e o melhor dos Beatles é o Branco. Eu gosto, mas tudo bem. Vou concordar e discordar. Viva Metallica, viva Dalton Trumbo! Sim, com toda certeza. Muito bom. E agora vem o comentário aqui do nosso podcast que eu lancei no Dia Internacional da Mulher, que eu tive a honra pela primeira vez dentro desse podcast, gente, de coração, de só ter mulheres presentes. Não é nem pra falar Clube da Luluzinha, cara, mas é falar de um filme foda que fala sobre o direito da mulher, a mudança que pode ocorrer, como é que a mulher pode se posicionar pra haver uma mudança dentro de uma sociedade, mesmo que machista, religiosa e tal. O filme é inspirador, né? A Fonte das Mulheres, né, o Douglas? Sei que você gosta também do... Filmaço. Você gostou do cast, Douglas? É a Ira e mais quem que participou, Jeff? Desculpa. A Ira e a Tata. A Ira, poxa vida. Lá do Na Calçada Podcast. E a Ira do Pussycast e do Freakcast. Imperdível. Pra variar, eu tô falando. Aqui é a qualidade. Imperdível. E, caríssimos, quem não viu o filme, quem não viu o cast, por favor, é falha de caráter. Muito bom. Não, muita gente torceu o nariz, né? Porque deu até pra ver pela quantidade de downloads, né? Falaram assim, ai, como assim? A Fonte das Mulheres, papo de mulherzinha. Ah, que sei isso. Que lá. Meu, comeu bola, cara. Porque o filme é um filmaço, entendeu? Sim. O cara trata do assunto de maneira nada piegas e feminina e tal. Nada papo de mulherzinha. E a gente conversou sobre muita coisa interessante. E, meu, sem comentários, o Frahasa tocando no fundo, entendeu? Sim. Só soundtrack foda também. Sim, por cima. Filmaço, cara. Filmaço contra a submissão mesmo, né? Foi um tema quentíssimo, um tema... importantíssimo, principalmente, né, adequadamente no Dia Internacional da Mulher, né? E as mulheres se vingando da melhor forma possível, cara, muito bom. Aba de sexo. A greve. Muito legal, cara. Muito legal. Essa é uma leitura daquela comédia grega, né? Lisístrata, né? E aquilo, justamente numa sociedade muçulmana, islâmica, né? Mostrando... como a mulher pode mudar esse tipo de situação, né? Vocês três de parabéns, cara. Cash importantíssimo, né? Pra variar. Pois é, e você escolheu um comentário aí pra gente falar rapidinho aqui, que a gente tá com o tempo estourando. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Então vamos lá. Escolhi o comentário do Ivan, né? Caríssimo ouvinte do Cine Masmorra, caríssimo ouvinte do podcast também, né? Ele diz o seguinte: o podcast ficou tão bom que é até difícil encontrar um elogio adequado. Juntar três das mulheres mais simpáticas dos podcasts brasileiros para analisar um dos filmes mais cativantes que vi no ano passado. Olha só, viu? Parabéns para vocês, ó. Parabéns e que todos possam assistir o filme e talvez perceber que nem tudo que é tradicional é necessariamente bom. Algumas coisas realmente precisam mudar e evoluir para benefício de todos, mulheres e homens. Sim, corta-me o coração, sinceramente, dizer isso, que em pleno século XXI, mulheres têm que lutar pelos direitos civis básicos. Acesso à educação, acesso a não ser apedrejada por adultério, né? São coisas básicas, mas é aquilo. O que é tradição, às vezes precisa mudar, sim, né? Nem só porque a coisa é antiga, mas a injustiça pode ser antiga, né? De muito tempo, de muitas décadas, de muitos séculos, né? Então você tem que mudar, sim. Não é só Principalmente isso, quando a Douglas. justiça está Assassinato e presente, né? roubo. Douglas, assassinatos e roubos são coisas antigas, sempre existiram, e não é por isso que a gente acha certo. Então Exatamente. é por aí, sabe? É uma besteira enorme você ficar se embasando em tradições antigas quando você coloca, sabe, seres humanos e. Ah, as mulheres são inferiores, ah, os negros são inferiores. Gente, que besteira, sabe? Ah, os homossexuais são inferiores. Não, não são, são todos seres humanos. Sabe? E besteira. É uma coisa que me irrita, inclusive, ver pessoas assim, sabe? A mentalidade pequena, a mentalidade boba dessas pessoas, sabe? Eu não vou nem dizer um palavrão aqui pra não ficar deselegante, mas é. Ah! Pronto. E ter que discutir, né, é lamentável, né, mas é importantíssimo a gente precisar reforçar essa mensagem, né, de respeito às diferenças, de querer com que todas as pessoas do mundo tenham os mesmos direitos, né, tenham direitos iguais, direitos civis, decentes para todo mundo, né, contra o preconceito. É lamentável, mas a gente tem que reforçar essa mensagem, né, em pleno século XXI, né? Exatamente, exatamente. A Angélica, tá aí, Angélica? Acho que a Angélica caiu. A Angélica caiu. Que Não, bosta. eu vou quitar o. Não, a Angélica caiu, Douglas. Então, eu vou sair e entrar de novo. Não, mas eu tô aqui, Douglas. Caramba, ela caiu. Que horror. Caramba! Então vamos encerrar o podcast por ela? Não, Bruno, porra, desliga e liga de novo. Ela não tá online, Douglas? Ela não tá online? Não. Caramba! Bom, Angélica, então, se você estiver ouvindo, a gente Ela não está encerra. ouvindo. Não, mas ela vai ouvir, né? Que você vai mandar o áudio. Você insere suas palavras depois do que a gente vai falando. Vamos. Ah, acho que. Bom. Eu posso fazer uma introdução, posso tocar por ela e vamos ver se ela quer gravar esse finalzinho depois. A gente pode fazer aqui o encerramento, só falta um comentário mesmo. Eu peço os comentários de todo mundo e vamos lá. E aí, se ela quiser refazer, a gente refaz o finalzinho, não tem problema. A gente faz outro dia, amanhã, ou hoje mais tarde, né? Amanhã eu não Vamos ver. posso, né? Ah, é verdade, mas eu faço só eu e ela, se for o caso. Bom, então vamos nessa. Como é que a gente vai gravar o nosso? Pois é, era com ela, inclusive. Ah, mas Bom, tudo então vamos bem. desligar e ligar de novo. Não, não faz diferença, Douglas. Ela que tá offline, cara. Não é a Offline? gente que não tá vendo. É. Deve ter caído a internet dela. Daqui a pouco ela volta. Vamos torcer pra isso. Vamos encerrar aqui rapidinho o Guerra dos Tronos. Só falta um comentário, que é uma coisa pequena e. Sim. Então vamos lá. E como último comentário, infelizmente a Angélica caiu, a dona do podcast, mas nós somos amigos e vamos tocar, né, Douglas? Cara, eu tô impressionado. Bom, Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. pois é. E o último comentário que temos aqui que ler é um sobre o aviso que foi dado sobre a série de podcasts do Game of Thrones. Certo? E separamos aqui um comentário do Carlos, porque ele disse que foi uma péssima ideia a de que os ouvintes irão... Ela, na verdade, vai fazer como se fosse o Masters of Horror, né, Douglas? As pessoas vão mandar as suas opiniões sobre os episódios do Game of Thrones. Ah, então não vai ter um cache... Semanal, não vai. Tá, é pós-episódio. Exatamente, porque realmente é... Eu entendo, Carlos, tá? O Carlos, eu entendo perfeitamente você, porque os podcasts eram bacanudos, sabe? Eu, particularmente, não gosto tanto, assim, da série Game of Thrones, mas eu escutava todos os podcasts e achava legal. E só que eu, como editor de podcast, eu entendo perfeitamente a decisão que a Angélica tomou, porque é muito complicado, e sem contar que o Cine Masmorra é um espaço mais voltado para cinema. E quando se fala de Game of Thrones, ou então na época que eles faziam Walking Dead também, o cinema era meio que deixado de lado. Então, não dá. Vai ser feito um podcast especial e pronto. Não tem como. Não tem como ser ocupado o espaço do Cine Masmorra por tanto tempo para falar de um seriado, tá? Infelizmente, mas... espero que você goste desse programa especial que a Angélica vai fazer. Até porque vão ser as vontades, os anseios e as impressões dos próprios ouvintes, dos fãs dos ouvintes, dos fãs da série, né? A galera que gosta e que curte vai deixar registrado se gostou ou não daquele episódio específico, né? Vai ficar bacana. Exatamente, exatamente. Né? E, Carlos, desculpa, mas vai ter que ser assim. Tá. É porque, cara, dá trabalho. Cara, dá trabalho gravar. Eu faço de todo o coração, dá trabalho gravar, mas, poxa, imagina editar isso tudo toda semana, um episódio semanal. Sim, sim, né? Imagina. É complicado. Então, desculpa, Carlos, infelizmente não dá. As pessoas têm que... Eu conheço a Angélica, tá? Eu tenho certeza que ela gostaria de fazer, mas infelizmente o tempo urge. É trabalho, família, pois é. É lazer, a pessoa tem direito a outras coisas. Exatamente. Na vida. Mas, o Exumador, temos aqui que encerrar esse Masmorra sem a Angélica, com uma dó no coração, mas... Acho que coisa horrível. Angélica, um beijo. As buzinas não param de tocar aqui nesse bairro escroto que eu moro. Caralho, porra. Ah! Tá difícil, tá vendo? Tô tentando, Douglas. Pararam. E, Douglas, infelizmente, temos que encerrar esse feedback especial do Masmorra com o podcast assumindo, dando takeover por aqui. Vocês não perdem por espera! Nós vamos dominar o mundo! Exatamente. Então vamos encerrar o podcast estilo podcast, vai. Em homenagem à Angélica. Escolha uma música pra encerrar esse Masmorra especial de feedback aqui. Escolheu. Não, você tem que falar do BPM que foi lançado. Ah, sim, verdade. Então deixa eu refazer isso. E ouvintes, infelizmente, precisamos encerrar esse Masmorra Cast especial sobre o feedback, né? Pergaminhos da Masmorra. E é claro, está no ar um BPM que saiu na data desta gravação. Então, acessem, escutem e comentem. Seus comentários são importantíssimos. Deixe a Angélica feliz. Deixe a Angélica feliz com seus comentários. E digam o que vocês acharam, mesmo que vocês não tenham gostado, como o Carlos disse. É importante para o Masmorra se manter, certo? Sim, sim. E em ritmo de podcast, escolha uma música para a Angélica encerrar este programa, Exumador. Sim, a gente estava falando do Dia das Mulheres, em homenagem à Angélica, que caiu, né? É imperativo encerrar esse programa que a gente já tomou conta, a gente já tá achando que é podcast aqui também, né? Eu vou encerrar com uma música em homenagem à mulher, né? Jorge Ben, sempre, né? Deixa eu ver aqui uma música dele. Alcohol! Não, de mulher, deixa eu ver aqui. Ah, finalizo com o Emílio Santiago, que morreu hoje. Não. Bom, se pode ser Mulher Brasileira, né? Do álbum Força Bruta de 1970. Isso. Viva Jorge Ben! Viva Jorge Muito Ben! Muito bem escolhida, Exumador. Então, ouvintes, fiquem aí com Jorge Ben, sem o Jor no final, porque nessa época era mulher brasileira. E até o próximo Pergaminhos da Masmorra, que eu não sei quando a Angélica vai publicar num novo. Mas está aí, ouvintes. Foi de coração. E espero que vocês não tenham odiado tanto as nossas vozes encerrando esse programa. Vocês! Bom, Douglas, deu, né? E até o próximo feedback. Beleza, vou parar de gravar aqui. Caramba. Parei. Que...